observe esta música. Já imaginou o exército russo cantando essa música? Agora observe essa aqui. Observe como ficou gostosa. U2 já faz parte da nossa programação. Mas a gente também tem de outras maneiras. Your music. The best music, the best reader. Rio Sul Radio. 23:02. Atenção, atenção. Todos pilotos a seus postos. Todos pilotos a seus postos. Pronto para checklist, comandante. Checklist a postos. Lançamentos e mixagens em 4 blocos. Check. Bloco 1. Check. Bloco 2. Check. Bloco 3. Check. Bloco 4, fechando o link diretamente com o Macapá. Check. Prontos para decolagem, comandante. Apostos dando máxima potência em todos os motores. Decolando. Decolando, comandante. Prepare-se. A partir de agora, você vai dançar. Com 2 horas de muita música pra você passar. Dance Mix. Dance Mix. Está no ar. Dance Mix. Apresentação e mixagens: DJ Alex Hunt, Bia Ibsen e Grilo. Apertem os cintos. Let's dance. Então, a partir de agora começa o Dance Mix para todo o Brasil. E lógico, eu sempre, toda semana, apresentando esta coisa. E juntamente comigo, a... Cadê a Bia, Grilo? Tá, mas eu não tô sabendo de nada, velho. Ah, mas quando isso? Hoje? Hoje? Tá, tudo bem, mas e esse cara aí é quem? Primo? Eu não sabia que você tinha primo humano, velho. Você tem primo humano? Desculpa, a gente não foi. Qual é o nome? É Besouro, truta. Fala um pouquinho mais alto, gentileza. É Besouro, truta. Besouro? Isso aí, mano. Quer dizer, o Besouro é primo do Grilo? É primo do Grilo? Exatamente. Você é humano, pelo que eu tô vendo, né? Claro. E você veio visitar seu primo bem hoje que a Bia não tá aqui. Ele deu um salve lá na firma pra dar um help aqui pra ele, tio. Aí a gente chegou aqui pra comer. Que isso, velho? Tá ligado. Que isso, Grilo? Primo, cara, tá tudo bom? Vamos começar o programa. Primeiro set é comigo aqui, a partir de agora, o Besouro, com o Grilo. Ei, meu Deus do céu. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. Some brutes in Labutin at Kaifaloom while my boys put the boots in. Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got control. Raise it up and get down. No matter turn around, no matter turn around. Got this sound, I'm gonna make you move.

Um clima de alto astral pra você passar mal. Mensagens. Thank you. sad song. But you keep on believing that it won't play out wrong. There's nothing that you haven't seen, like the way you are. But you're a fighter, oh yeah, you're a fighter. I know you'll make it through. I've seen the strength in you, even on your darkest nights. You're burning bright. There's fire in your eyes. Chega aí rapidão. Fala mesmo, trota. Tá, eu vou tomar cuidado. Mas por que tomar cuidado? O cara tem cara de ser gente boa? Você tem cara de ser gente boa, bisouro. É, você faz o que, cara? Ah, mano, tá ligado, eu faço os corre, tio. Os corre? Como assim os corre? Você pratica exercício? Você corre maratona, é isso? É exatamente, brother. É isso que eu posso falar aqui, tá ligado? Tá, mas... Gente, cara... Meu, vamos pra um break já rapidão, vamos lá. Nem pense em sair da frente do seu rádio. Dance Mix volta já. Belos acordes nos remetem a belas músicas. E belas músicas nos remetem a belas rádios. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 23 horas e 31 minutos. Houston, nós temos um problema. Houston, na escuta. O computador da nave parece estar infectado com vírus, spyware ou qualquer coisa assim. E agora? Agora? Agora sim. Agora sim? Sim, informática. Sistemas, internet, manutenção. Sim, informática. Criação de programas, websites, consertos. Sim, informática. Telefone. DDD 24 99836-2671. Sim, informática. Atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. Telefone. DDD 24 99836-2671. Sim, informática. Por que não? Sim, informática. Sim, informática.riosulradio.com. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobel tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo? É com a Fisiobel. Fisiobel. Resende Shopping, sala 408. DDD 24 33 54 3993. Fisiobel. Estamos de volta pra bombar o seu rádio com Dance Mix. Ok, we're back with more music here for you. Você corre maratona, é isso que você tava falando? É isso mesmo, Truta. É isso que a gente pode falar aqui, tá ligado? Você tá ligado que isso é um programa de música eletrônica, ainda bem que você gosta de música eletrônica, pelo menos, né? Você tá maluco, João? Eu vim aqui pra escutar uns rap, tá ligado? Não, mas não tem rap, velho, tá louco, meu. Vamos pro de sete, vamos lá, vai. Conhece essa música aí, ô professor? Tá louco, tio, eu não ouço essas coisas não, mano. O que, música de Playboy, você não gosta? Exatamente, tio, Playboy, que não é Playboy não, rapaz. Não, mano, mas não tem. Faz o nosso hit. É você. We'll be right back. I'm special to be special to. That's why I'm special to you, girl. I'm looking for you. Bitches.

Let's go. Dance Mix. Dance Mix. Em clima de alto astral pra você passar mal. And then you breathe naked. Let me take you on a trip. Just a simple journey. A journey full of sound and music. One that will lead you down. Way down. Underground. Da mesa de... Sei lá, tá confortável aí, velho? Agora tá tranquilo, truta, valeu, mano. Certo, você quer mandar um abraço pra alguém, alguma coisa? Ah, mano, quero mandar um salve lá em peso pros moleques da quebrada, tá ligado? Ah. Nós comandamos, tio, mas tá em peso aqui em rede nacional, tá ligado? Certo, certo. Bacana a família, hein, Grilo? É legal, bom ver isso, viu? E, uma coisa, você tem um nome fora Besouro, né? Você é louco, todo mundo me conhece como Besouro, tio. Ah, então tá, mas você não tem, você, mas você tem nome. Foi registrado como Besouro, tá ligado? Que é isso, velho? A gente já volta. Não saia daí. Netflix, volta já. Atenção, atenção. Todos pilotos a seus postos. O melhor programa de dance music de toda a América Latina. Com 2 horas de muita música pra você passar. Mix. Apresentação e mixagens. DJ Alex Hunt. Fala galera, eu sou Alex Hunt e vou estar sempre por aqui com 2 horas de música pra você passar mal. Bia Ibsen. Olá, aqui quem fala é DJ Bia Ibsen e nós estamos aqui com o programa Dance Mix. E Grilo. Toda semana, 2 horas de música aqui pra você. Dance Mix. Todos os sábados, das 11 à 1 da manhã. Dance Mix. Aqui na Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 12:25. Sistemas, internet, manutenção, informática, criação de programas, websites, concertos, Sim Informática. Telefone DDD 24 99836-2671. Sim Informática, atendemos também a domicílio, faça já um orçamento sem compromisso. Telefone DDD 24 99836-2671. Sim Informática, e por que não? Sim Informática. Sim Informática.riosulradio.com. Estamos de volta com mais Cara, eu sempre tive curiosidade de saber como é que funciona assim a periferia, assim, como é que o pessoal faz na periferia, o que vocês fazem pra lá? Vocês soltam pipa, solta balão, como é que funciona a periferia? Ah, mano, a molecada solta pipa, tá ligado? O pessoal trampa, todo mundo honesto, tá ligado? Certo. E esse 38 aqui em cima é o quê? Ah, só que eu nem vou comentar, tá ligado? Gente do céu, eu nunca tinha tido contato com alguém assim desse night, assim, desse porte, nada contra, afinal de contas, eu acho que a gente tem que ter amizade, todo mundo tem que conhecer todo mundo, né? Pra ter um pouco de experiência. O Grilo tava me falando aqui que você trabalha numa firma, é isso? É isso mesmo, tio. Tá, e só uma pergunta. Oi. Grilo, cala a boca, Grilo, de boa. Você é louco, mano? Tá mandando meu primo calar a boca, tio? Não, é que teu primo fala demais, velho. Não, mas mesmo assim, tio, respeita a banca, tá ligado? Não, calma, velho. Pô, põe esse negócio pra baixo. De boa, de boa, de boa. Na paz. Caraca. Então tá. É, tá bom. Bom, então depois eu continuo a minha conversa com você pra ver aqui qual essa história de firma aí, que eu quero saber um pouco mais disso daí. Vamos chegar agora pra você, Julinho M10. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. Yeah. Conexão

we'll be on till dawn. Then we rinse and repeat, and it just goes on, and it just goes on, and it just goes on, and it just goes on, and it just goes on. Everybody listens to it. This is Juninho Mix. Olá pessoal, eu sou o Luciano Nassim e eu também estou aqui na RioSulRádio.com. A arte. Cara de pau, se você acha que isso tudo...